início, tudo é mais bonito, é mais colorido, o jardim é mais florido, o tempo e as ruínas afetando o nosso ciclo, e as desavenças sempre geram algum conflito. Químico, físico, psíquico, ativo. Sem equilíbrio o bagulho fica crítico. Levante a cabeça, saia do limbo, sinta-se vivo, não vague sem objetivo. Se tu acorda é por algum motivo, aproveite agora os momentos que foram perdidos. Sem remorsos, sem medir esforços, o que passou, passou. No tic-tac do relógio, não se diminua, some, multiplique-se, arrisque. Só vence aquele que persiste e resiste, protagonize e não assiste. Capuz negro em devaneios na street, alucinações alterando suas percepções, distorcendo suas funções, provocando as piores reações, aguçando as sensações. Alucinações alterando suas percepções, distorcendo suas funções, as piores reações, aguçando as sensações. Esquizofrenia, universo paralelo, submetido às leis de um toque de um martelo. É como um imã que te atrai para o inferno, e uma luta diária no seu mundo interno. Cada batalha é constante, o sofrimento é fácil botar defeito quando se torna um suspeito. Perderam os seus direitos, caíram nos meus conceitos, rodaram no movimento, carentes de alinhamento. Em desespero, assaltos corriqueiros, noiado da droga, viajando nos seus parceiros. Dedo preto de riscar isqueiro o dia inteiro, a droga Fred Krueger na hora do pesadelo. Olho gordo, dinheiro fazem dobrar joelhos, parecendo vampiro sem reflexo no espelho. Então guerreiro, me diga qual o seu desejo, fazer a diferença ou ser apenas mais um peso. Alucinações alterando suas percepções, distorcendo suas funções, as piores reações, aguçando as sensações. Alucinações alterando suas percepções, distorcendo suas funções, provocando as piores reações, aguçando as sensações. Para o mundo que eu quero descer, aqui não quero mais viver. Tem um lugar reservado pra onde vou somente quando morrer. Eu vejo tudo girando, não estou louco, até que não seria mal provar desse veneno, pelo menos um pouco. Sair dessa realidade por um instante, mas me sinto preso a algo que eu não vejo, isso é intrigante. Me dá licença, eu vou ficar aqui no fundo, não sou parte da escola, não me olhe como um ser imundo. Nesse momento entendo quem já perdeu a linha e partiu pro submundo fazendo a obra satanista. Ninguém vai te provar a existência de alguém, se você não acredita, só te digo uma coisa. Amém. O sino bate, mas como sempre eu não dou bola, apenas faço a minha parte enquanto não chega a minha hora. Até arrepia quando eu tento entender como é que isso acontece, e só hoje eu pude perceber. Alucinações alterando suas percepções, distorcendo suas funções, provocando as piores reações, aguçando as sensações. Alucinações alterando suas percepções,